como os anjos que o adoram, envolvidos pela tua glória, estou aqui pra te adorar. Como os 24 anciãos que lançam as suas coroas aos seus pés, eu quero te louvar e com tua igreja te adorar. Te louvar, porque tu és santo, santo. Como os anjos que o adoram, envolvidos pela tua glória, estou aqui pra te adorar. Como os 24 anciãos que lançam as suas coroas aos seus pés, com a igreja te adorar, com tua noiva te louvar, porque tu és santo, santo. Os 24 anciãos que lançam as suas coroas aos teus pés, eu quero te louvar e com tua igreja te adorar. Com tua noiva te louvar, porque tu és santo, santo. Pode sentir, este fogo é o sobrenatural de Deus. Há um fogo santo aqui, quem pode sentir? Este fogo é o sobrenatural de Deus. Ele veio queimar, ele veio purificar. todos os povos, línguas e nações, louvem ao único e eterno Deus.